Pasta 41. Faixa 1. Encontro 39. Eubactérias. Quando a peregrinação começou, nossa máquina do tempo partiu em marcha lenta e pensávamos em milhares de anos. Fomos mudando as marchas, ajustando nossa imaginação para lidar com milhões e depois centenas de milhões de anos, à medida que acelerávamos em direção ao Cambriano, apanhando peregrinos animais pelo caminho. Mas o Cambriano é assustadoramente recente. Durante a maior parte de sua carreira neste planeta, a vida nada mais foi do que procariótica. Nós, animais, somos um subproduto recente. Na reta final para a Cantuária, nossa máquina do tempo tende a engatar a hipervelocidade, salvando assim o livro de uma delonga tediosa e intolerável. Com uma pressa que quase pode parecer grosseria, nossos peregrinos, agora incluindo os eucariotas e as arqueias, desembestam para o passado até o que suponho ser o último encontro, o encontro 39 com as eubactérias. Mas poderia ser mais de um encontro e talvez sejamos parentes mais próximos de algumas eubactérias do que de outras. Essa incerteza é a razão de a árvore na página anterior ser desenraizada. As bactérias, como já vimos e como o conto da TAC confirmará, são de uma versatilidade suprema em química. Também são as únicas criaturas não humanas, pelo que eu saiba, a desenvolver o ícone da civilização humana, a roda. O Rhizobium narrará o conto.